Está a começar mais uma emissão de Ciência em Sintonia, um programa da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Os próximos 50 minutos são dedicados inteiramente à Academia de Vila Real. São convidados do programa Carla Mascarenhas, membro do GAPI, que funciona na UTAD. É um gabinete de apoio à promoção da propriedade industrial para investigadores universitários e empresas. Também é convidado o professor Eduardo Rosa, que dirige um programa de doutoramento internacional inédito. Já vamos saber mais. Daqui a pouco vamos também conhecer uma jovem empresa de prestação de serviços de consultoria e formação nascida na Incubadora de Empresas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. E nesta emissão, havemos também de evocar um homem de ciência do passado, do século XVIII, Giovanni Della Bella, responsável pela criação em Lisboa de um dos melhores laboratórios de física experimental da Europa. A região de Trás-os-Montes é fértil em projetos inovadores com aplicação industrial. O número de pedidos de patentes submetidos pelo GAPI da Universidade Transmontana comprova isso mesmo. O GAPI é o Gabinete de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial. É uma unidade direcionada para a sensibilização e aquisição de conhecimentos e competências em matéria de direitos de propriedade industrial, ou seja, em matéria de patentes. O Gabinete da UTAD pertence a uma rede de 21 unidades instaladas em universidades, em instituições que servem de interface entre universidades e empresas, centros tecnológicos e associações empresariais. É uma rede gerida pelo INPI, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro integra esta rede há 8 anos, como recorda agora Carla Mascarenhas. Só para ter uma ideia, até 2005, até ao início da criação do gabinete aqui, e se fizer uma pesquisa nas bases de dados do INPI, a UTAD tinha uma única patente. Neste momento, estamos entre patentes nacionais, internacionais, concedidas ou em fase de concessão, com cerca de 50 e muitos a 60 patentes. O que, se formos fazer a média aritmética, é muito boa, é muito boa mesmo. Temos tido uma média de 10, 13, 12 patentes, pedidos de patente anuais. Neste momento, concedidas, devemos ter cerca de 30. Há que ver, uma patente cá em Portugal demora 24 meses mínimo a ser concedida. Uma patente internacional, seja nos Estados Unidos, seja europeia, seja o que for, demora 3, 4, 5 anos. Por isso, a diferença que existe entre os pedidos e as concessões está exatamente nesse gap de tempo que existe. Mas em 2007, quando eu vim para cá, isto já estava a funcionar, o GAPI já estava a funcionar no seu pleno. Havia muitos investigadores ainda que não tinham ainda a ideia que havia aqui um gabinete e havia aqui pessoas que apoiavam na submissão e na redação das patentes. Hoje em dia já todo, sim, não digo 100%, porque pronto, há sempre alguém distraído, mas sim, e damos apoio também a empresas da região. Da região e de fora, né? Aliás, nós ainda aqui há tempos tivemos uma empresa, uma startup do Porto, a pedir-nos apoio exatamente no registro da marca e do design deles. E, claro, aqui na zona do Douro temos várias empresas de vinhos que nos pedem ajuda na submissão de mais de marcas. Mas se nos centrarmos aqui relativamente à UTAD, que tipo de patentes são? Que tipo ou em que áreas é que têm desenvolvido esse trabalho e essa submissão? A maior parte das patentes que temos são na área da química. Temos patentes na área de reaproveitamento de subprodutos de outras indústrias, temos patentes de novos produtos na área da química também, Temos produtos de estudo sobre a melhoria da água, temos patentes na área das novas tecnologias. As últimas agora que estão, que temos ali e que estou a trabalhar nelas com os investigadores, são das veterinárias. O ano passado e este ano têm entrado aí muitas coisas mesmo, muitas ideias muito interessantes na área das veterinárias. Temos uma patente, estamos ainda a redigir, por isso ainda não entrou na área dos vinhos. Para além das patentes temos também softwares, e software de pessoas que não ligados às engenharias, neste caso, pessoal do ambiente, em conjunto, em cooperação com os colegas da engenharia informática. Mas temos um leque muito, muito variado de patentes. Temos estado a falar de gestão da propriedade industrial com a coordenadora do GAPI da Universidade de Vila Real. Na prática, a gestão faz-se através de patentes. Importa por isso, Carla Mascarenhas, esclarecer este conceito. A patente é exatamente, vai salvaguardar um direito, vai-lhe conferir propriedade a si, ou inventor, ou da pessoa, da tecnologia que seja, vai-lhe dar o domínio absoluto sobre essa tecnologia, sobre essa ideia ou essa investigação, o que quer que seja. Ou seja, permite que mais ninguém possa copiar, é claro que copiou, não é? Mas mais ninguém possa copiar ou fazer algo que seja muito semelhante sem pedir autorização ao proprietário. Em termos de empresa, e mesmo em termos de investigadores, em termos de investigação, é uma mais-valia que muitas vezes passa um bocadinho ao lado do investigador, neste caso. Nós já tivemos aqui alguns casos de investigadores que decidiram submeter o paper ou submeter a tese. E passado uns tempos, alguém lhe telefona, empresas que telefonam a perguntar se tem aquilo registado. E, claro, o investigador diz que não, e a empresa do outro lado fica feliz da vida porque pode utilizar sem pagar nada. Porque a mais-valia de uma patente não é só proteger para o amigo do lado não copiar, é proteger para a empresa do lado ter que nos pagar para poder utilizar aquele know-how, que ao fim e ao cabo está sempre um know-how por trás daquilo, da patente, seja um produto, seja um processo, seja o que for. Ainda que não seja muito fácil esse processo de patente ser aprovado, exatamente porque é preciso verificar se esse pedido de patente não está ela própria a interferir noutras que já existem. Sim, temos que, antes de mais, tem que se fazer uma boa pesquisa ao estado da arte, exatamente para ver se não vamos infringir outra patente que já exista. A patente para um pedido de patente tem que ter novidade absoluta, ou seja, não pode estar no estado da arte em lado nenhum, em país nenhum. Tem que ser novidade absoluta, tem que ter inovação. Para uma pessoa da área não pode ser algo que seja perceptível, que se consiga ver. Se eu virar isto ao contrário, vou ter uma coisa semelhante. E tem que ter aplicação industrial. A aplicação industrial é fácil. Hoje em dia é fácil ter aplicação industrial. O problema, a maior parte das vezes, está na atividade inventiva ou no estado da arte já. Há coisas muito semelhantes, e na anteontem um investigador dizia-me que tinha e já tínhamos falado sobre essa tecnologia dele, e ele entretanto agora vem a descobrir que existe já uma publicação de um colega de outra universidade estrangeira que tem algo muito semelhante, ou seja, inviabilizou já o nosso pedido de patente. Estes são os requisitos mínimos para podermos ter o monopólio depois sobre aquilo que inventamos e que registamos. Já sabemos que é um processo demorado, porque tem de ser, e é um processo burocrático, caro? É assim, as universidades que têm protocolo, e todas as universidades neste caso do país, temos protocolo com o INPI, e nós, as universidades, não pagam as taxas de registro. Para qualquer pessoa, qualquer empresa, não, as patentes nacionais não são caras, rondam os 300, portanto, a taxa no INPI. A taxa no INPI não é cara. Ronda os 300, 400 euros anuais. Ou melhor, de submissão, e depois tem as taxas anuais. O que fica caro, a patente não é um paper comum, tem requisitos, tem uma linguagem muito própria, tem palavras que são obrigatórias nas reivindicações, que é aquilo que realmente queremos proteger, e nós aconselhamos sempre que uma patente seja vista por alguém que conheça o dialeto de patente. E neste caso há várias empresas cá em Portugal a trabalhar nessas áreas. Nós, é claro, que todas as empresas que vêm ter connosco ajudamos sem cobrar nada, até porque não poderíamos. O que fica caro é exatamente isso, é essa consultoria que se adquire a uma empresa, a um AWOP, por exemplo. Se falarmos em patentes internacionais, aí sim, aí ficam muito caras. Uma patente internacional para 4, 5 países, fica cara. Se formos ver, depende, não é, do retorno financeiro que ela vai trazer. Mas uma patente internacional para 4, 5 países, como estava a dizer, ao longo dos 20 anos, que é a duração de vida de uma patente, pode chegar aos 30, 40 mil euros. Nem sempre o pedido de patente é a melhor opção, até porque há uma alternativa. Carla Mascarenhas, que integra o Gabinete de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial em Vila Real, vai já explicar-nos em que situações se podem submeter os modelos de utilidade, esta tal segunda opção. Que são, como diz uma colega do outro GAPI, o parente pobre da patente, que tem uma duração de vida, se assim podemos dizer, mais pequena, tem 10 anos, e que a atividade inventiva não é obrigatório que seja tão inventiva assim. Ou seja, eu posso ter um determinado objeto, produto, com uma pequena alteração, esse objeto ou esse produto vai me dar outra função. E é essa outra função que eu posso registar. Nós temos um caso desses aqui notado, que há um projeto, inclusivamente agora com a promoção, que está a terminar, e que a empresa que o está a desenvolver com o TAD está bastante satisfeita, que é o Green Box, que é exatamente uma caixa de recolha de óleos. Já existe, quando fizemos a pesquisa, vimos que já existia uma caixa de recolha de livros, que uma patente francesa. A ideia é, no fundo, é a mesma. Tem uns sensores que avisa quando é que a caixa está cheia. Não conseguimos a patente, mas conseguimos um modelo de utilidade. É tal coisa, tem uma duração inferior, mas é uma proteção que, durante 10 anos, quem o quiser utilizar vai ter que pagar ao TAD o royalties sobre essa. Os GAPI apareceram exatamente porque os investigadores precisavam desse apoio, porque, digamos, o papel deles é investigar, precisavam deste apoio mais burocrático, digamos assim. Os vários GAPIs surgiram exatamente dessa necessidade e do facto de Portugal ser um dos países da Europa, ou neste caso da União Europeia, com uma taxa de registro de patentes muito, muito, muito baixa. E realmente, tirando aquelas universidades mais antigas, e também, na altura, o Minho e o Porto, e uma ou duas em Lisboa, não tinham por hábito os investigadores, porque realmente é burocrático, e o investigador não tem muitas vezes nem tempo nem paciência para estar, e está habituado a escrever o paper, para estar a ver o que é que existe no estado da arte, o que é que eu vou infringir, o que é que eu não vou infringir, como é que eu vou escrever esta reivindicação ou aquela. E foi também um bocado nesse sentido que foram criados os, na altura, 22, agora com toda a franqueza não sei quantos são, mas se formos ver as estatísticas, entre 92 e 2012, mais ou menos, o número de patentes foi multiplicou, coisa do género. O Gabinete de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial existe na UTAD há 8 anos. Carla Mascarenhas colabora nesta estrutura há 6. Os resultados obtidos até à data são promissores, mas é preciso continuar o trabalho de sensibilização junto dos investigadores da casa. Gostávamos que os investigadores todos viessem ter connosco e nos apresentassem os trabalhos deles antes de os publicarem. como referi logo no início, já existem alguns casos que poderiam ter sido grandes sucessos e não são exatamente porque o investigador está muito centrado na submissão dos artigos, porque precisa deles para o currículo e esquece das patentes. Só que uma coisa não invalida a outra. O investigador submete um pedido de patente ou um pedido provisório de patente e logo a seguir submete, no mesmo dia submete o artigo e fica com as duas coisas, fica protegido das duas maneiras, fica protegida a ideia de copyright do artigo, não é? E fica protegida a investigação. Muitas outras universidades já fazem isso. Aliás, os investigadores não podem são aconselhados a não submeter mesmo os artigos antes de se fazer pelo menos uma pesquisa e se submeter um pedido provisório de patente, exatamente por causa disso, porque nós nunca sabemos, dois para amanhã, quando é que temos um Tetra Pak, por exemplo, não é? Que ninguém. É algo que não é assim tão inovador quanto isso. E afinal. Um sucesso, não é? A nível mundial. Exatamente, é como os post-its. Os post-its é o exemplo crasso de uma investigação ou de uma ideia que o inventor não ligou nenhuma, mostrou aquilo a um amigo, o amigo achou piada e registou ele. E hoje o dono do post-it está muito bem, não é? Nunca sabemos, é que nunca sabe mesmo o que é que. Temos patentes que achamos que as empresas vão esfregar as mãos de contentes e afinal não, e temos outras que achamos, olha, pronto, vamos submeter só para ver, e passados dois ou três dias temos contratos de confidencialidade ou algo a ser tratado com alguma empresa. Sugestão final de Carla Mascarenhas, com quem temos estado a falar sobre o GAPI, o Gabinete de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial, uma unidade direcionada para a sensibilização e aquisição de conhecimentos e competências em matéria de direitos de propriedade industrial, que no fim de contas são as patentes. É também essa a estrutura de apoio que trata das questões do financiamento através dos fundos estruturais. As metas para o aquecimento global são demasiado perigosas. A afirmação é de James Hansen, que dirigiu durante mais de duas décadas um instituto de investigação da Agência Aeronáutica dos Estados Unidos. O cientista apelou a novas abordagens para interromper o aquecimento global e criticou as metas estabelecidas. O investigador acredita que um aquecimento global de 2 graus Celsius está dentro de uma amplitude perigosa. A meta foi criada pelo acordo estabelecido em 2009 em Copenhaga. James Hansen alerta para o facto de o aquecimento global ter atingido um nível superior a menos de 1 grau centígrado. O mar de gelo do Oceano Ártico está a derreter a uma velocidade superior à esperada. Os oceanos têm estado a acidificar e as ondas de calor, as secas e os incêndios estão a aumentar em intensidade. Estes fenómenos devem obrigar a sociedade a reavaliar o que, na opinião do norte-americano, constitui um nível perigoso de aquecimento global. Nas 26 páginas publicadas por uma revista da especialidade, o cientista explica essa opinião. A demência afeta neste momento 44 milhões de pessoas em todo o mundo. O número deverá atingir mais de 75 milhões e meio em 2030 e em 2050 serão 135 milhões. Estas previsões são da organização Alzheimer Disease International, com sede no Reino Unido, e da qual faz parte a Associação Portuguesa de Familiares de Doentes com Alzheimer. Só na Europa Ocidental haverá 16 milhões de pessoas com demência em 2050. Estas previsões servem de atualização aos dados de 2009 do Relatório Mundial sobre a Doença e foram enviados aos países líderes do G8, a Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. Os dados refletem um aumento significativo na Ásia, especialmente na China, onde nos últimos 5 anos os casos de demência subiram quase 3%. Nota-se também um aumento na África subsaariana, onde a prevalência de doença passou de pouco mais de 2% para quase 5%. Quanto ao atual estado da demência, dos 44 milhões de pessoas que sofrem desta doença, 32% vivem nos países mais ricos e industrializados, 38% em países de alto rendimento e 62% em países de médio e baixo rendimentos. Perante estas conclusões que apontam para o risco da demência tornar-se numa epidemia à escala global no futuro, pelo aumento do número de idosos, o estudo desafia a Organização Mundial de Saúde a tornar a demência uma prioridade para que o mundo esteja preparado para a doença. O Papa Francisco nomeou a especialista em cultura portuguesa e vice-reitora da Universidade do Porto, Maria de Lourdes Correia Fernandes, para o Comitê Pontifício de Ciências Históricas. Natural de Arouca, 55 anos, Maria de Lourdes Correia Fernandes é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas e doutorada em Cultura Portuguesa do século XV a XVIII, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Entre as obras que já publicou, destacam-se O Tempo do Desengano, Das Aparências da Vida à Verdade da Morte nos Relógios Falantes de Dom Francisco Manuel de Melo, uma obra publicada em 2005, e Espelhos, Cartas e Guias, Casamento e Espiritualidade na Península Ibérica, uma obra de 1995. O Comitê Pontifício de Ciências Históricas foi criado em 1954 pelo Papa Pio XII, com o objetivo de representar a Santa Sé no Comitê Internacional de Ciências Históricas. Este comitê funciona em colaboração com a Biblioteca Apostólica Vaticana, o Arquivo Secreto do Vaticano e com as diversas academias culturais, sendo uma das funções o apoio e o estímulo ao estudo das línguas clássicas, nomeadamente o latim e o grego. O Comitê Pontifício de Ciências Históricas é constituído por 30 membros de diferentes países. O novo programa Erasmus+, desenhado para atribuir bolsas de estudo e estágio a mais de 4 milhões de jovens que queiram estudar no estrangeiro, já foi lançado. O Erasmus+, tem como objetivo chegar ao maior número possível de potenciais candidatos com interesse nas áreas da educação e da formação. O novo programa, lançado pela Agência Nacional que trata das questões da aprendizagem ao longo da vida, vem substituir as 7 iniciativas que existiam: o Erasmus e Erasmus Mundus, destinado a estudantes do ensino superior, o Comenius, dirigido ao ensino escolar, o Leonardo da Vinci, para a educação e formação profissional, o Grundvig, educação de adultos, e o programa Juventude em Ação. Este novo programa está também pensado para os jovens desportistas que podem receber bolsas. Com um orçamento de quase 15 mil milhões de euros, o Erasmus+, poderá chegar a mais de 4 milhões de jovens, entre os 13 e os 30 anos, de todos os níveis de ensino, assim como professores, formadores e animadores de juventude. Os programas apoiam não apenas estágios, mas também intercâmbio de jovens, voluntariado, atividade docente ou a participação em atividades de desenvolvimento profissional. Através do Erasmus+, os estudantes que queiram fazer um mestrado na União Europeia podem também pedir empréstimos entre os 12 e os 18 mil euros, dependendo se é de 1 ou 2 anos. O programa vai também apoiar parcerias entre as instituições de ensino e as empresas, com o objetivo de melhorar a empregabilidade dos estudantes e desenvolver competências empresariais. O Erasmus+, vai ainda apoiar cerca de 125 mil instituições para que trabalhem em parceria além fronteiras. A UTAD, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, está a desenvolver um programa de doutoramento internacional inédito. Trata-se do AgriChains. É um curso que tem como objetivo desenvolver cadeias de produção sustentáveis e melhorar a qualidade dos alimentos agrícolas. A iniciativa é do CITAB, o Centro de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e Biológicas da UTAD. É um programa doutoral que resulta de uma parceria entre o CITAB, o Centro de Química de Vila Real, a Universidade do Minho, a Universidade de Wageningen, na Holanda, e a Universidade Politécnica de Valência, em Espanha. Eduardo Rosa, professor da UTAD, é o mentor e diretor deste programa, explica-nos agora, em entrevista ao Ciência em Sintonia, que o consumidor é o principal foco do AgriChains. Este curso de doutoramento, designado mais por programa doutoral, porque é um programa financiado pela Fundação da Ciência e Tecnologia e tem esta designação de programa doutoral, programas doutorais, surgiu pelas ligações que nós temos com a Universidade de Wageningen. Como sabe, a Universidade de Wageningen é líder, digamos, na área da agricultura, a nível europeu, seguramente, em termos de investigação, em termos termos de organização, em termos de otimização de recursos, etc. E desde há 13 anos que mantemos esta ligação, portanto, num chamado curso intensivo que percorre vários países ao longo destes anos todos, desde os nórdicos até à Itália, até ao sul da Europa em geral, e, portanto, e países leste, e passando pela Alemanha, etc. Portanto, desde essa altura, desde há 10, 12 anos, que se criou o conceito de Horticulture Production Chain, portanto, o conceito de produção, da cadeia de produção, e da visão não especialista de um colega num tema sobre solos ou sobre fertilidade ou sobre fitossanidade, mas a visão integrada da cadeia. E depois começamos a expandir esse conceito, aplicando a várias cadeias de produção. E ocorreu-me que seria interessante lançar a nível nacional, e com a oportunidade que a FCT nos deu, de lançar este programa doutoral. Portanto, com a Universidade de Wageningen, que foi, digamos, a universidade que nos acompanhou desde sempre nesta ideia, e que eu expandi, portanto, farm fork to farm, ou seja, no conceito inverso, em que é o consumidor que realmente determina aquilo que nós vamos fazer na agricultura, o que é que devemos produzir, como devemos produzir, em função das sensibilidades que são muito vastas. Sei lá, um consumidor holandês tem uma sensibilidade muito diferente de um consumidor grego, e portanto exige muito mais da produção, e a cadeia de produção tem que ser muito mais cuidadosa na condução de todas as suas inputs, não é? E portanto foi esta evolução que tivemos do conceito de definir o programa, em que é realmente o produtor que nos determina aquilo que nós, o consumidor, perdão, que nos determina aquilo que nós vamos ensinar, em função daquilo que é o interesse deste consumidor final. A inovação deste programa doutoral não se fica por aqui, explica Eduardo Rosa. No final, os alunos recebem dois diplomas, um da UTAD, outro da Universidade do Minho. E há o conceito tutorial. Os tutores são docentes universitários. É também uma nova fórmula que aqui está implícita. O tutor é, digamos, a pessoa, o colega, que vai receber esses alunos estrangeiros e que os vai orientar, que os vai ouvir ao longo da sua formação. Desde logo, ajuda a formatar o seu percurso científico, percebendo o que é que o aluno quer, como é que quer fazer a sua carreira. E depois o tutor vai escolher orientadores ou co-orientadores destas quatro universidades. Portanto, não pode não ser só dotado, pode ser de outra universidade exclusivamente. E, portanto, este é um conceito também bem diferente, de o aluno ter este tutor, e é a pessoa que está ali, que ele sabe que está seguramente disponível para o acompanhar ao longo do seu percurso científico nesta universidade ou na outra universidade, e o orientador ou co-orientadores, que esses sim lhe vão dar então o know-how científico para ele produzir a sua tese. Este programa doutoral inédito do CITAB só foi possível tendo em conta a excelência do ensino na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e também o trabalho desenvolvido pelos investigadores desta instituição de Vila Real. Começamos até por ter quase a imposição da FCT de os centros de investigação que participarem, os investigadores que estão em centros de investigação estarem em centros de investigação de excelência ou muito bom. Portanto, e aqui temos dois centros, que foi o Centro de Química e o Centro o CITAB, o Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas, que lideraram esta candidatura. E curiosamente, nós, quando selecionamos os professores que podiam dar estas matérias, começamos logo por esse caráter de excelência, aqueles que publicam mais internacionalmente, que têm mais atividade internacional, que têm mais contactos, que têm mais, genericamente, mais produtividade científica, não é? E portanto fizemos o mesmo com Wageningen, fizemos o mesmo com Valência, o Minho igual, e portanto temos aqui, digamos, uma elite de docentes que foi muito bem apreciado pelo painel que avaliou este curso, e que foi uma honra ter sido concedido este financiamento. É devido ao contexto geográfico que a UTAD aposta na investigação e no ensino das ciências agrárias, explica Eduardo Rosa. Um dos pilares desta instituição é claramente a área das ciências agrárias. E ciências agrárias, não confundamos, o meu conceito é um pouco este, é um conceito muito amontante da produção, ou seja, não ir para a tecnologia alimentar, para a ciência alimentar, para as questões mais tecnológicas, porque há universidades e centros de investigação a fazer muito melhor do que nós, mas nós acho que sim, que nos devemos posicionar naquilo que é a cadeia de produção até à produção propriamente dita, não é? Até à obtenção do produto final. É isso que sim, eu penso que sim, que a universidade tem aí muita massa crítica e créditos que são perfeitamente reconhecidos, não é? Desde a questão dos solos, da questão dos serviços dos ecossistemas, da parte da ecologia na agricultura, parte das técnicas de produção, sei lá, não vou agora particularizar, mas realmente o TAD situa-se muito nesta faixa. Não vamos competir com outros centros na tecnologia, mas na produção, isso sim, acho que temos valências que nos podem proporcionar bons projetos no futuro. Eduardo Rosa, o diretor do AgriChains, um programa de doutoramento internacional inédito. Um curso lançado pelo CITAB, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com vista a desenvolver cadeias de produção sustentáveis e melhorar também a qualidade dos alimentos agrícolas. O AgriChains tem a duração de 4 anos, até 2017, com mobilidade pelas 4 universidades parceiras de Portugal, Espanha e Holanda. Agora viajamos ao passado, ao encontro de uma figura que, não sendo portuguesa, contribuiu bastante para a ciência portuguesa. Giovanni António Dalabella nasceu em Itália, mas foi em Portugal que abraçou uma carreira científica notável. A convite de Marquês de Pombal, Dalabella deixou a Universidade de Pádua, onde lecionava física experimental, para integrar o Colégio Real dos Nobres, em Lisboa. A primeira missão deste italiano na capital portuguesa foi criar o Laboratório de Física, em 1766. 2 anos mais tarde, as instalações estavam prontas para receber as atividades letivas. Consta que muito do material deste gabinete de física tenha vindo diretamente de Inglaterra. Era bastante completo para a época. O esforço e empenho de Dalabella em tornar o gabinete de física numa referência na Europa foi reconhecido pela comunidade científica portuguesa do século XVIII. Pelas palavras do historiador Rómulo de Carvalho, se o laboratório de física experimental não era o melhor da Europa, era completíssimo na quantidade de instrumentos que possuía e riquíssimo na qualidade. Dalabella é mais tarde chamado à Universidade de Coimbra para ensinar física experimental e obtém aí o grau de doutor. O material do laboratório, criado anos antes em Lisboa, foi transferido para o Gabinete de Física de Coimbra e contava com 562 peças. Era, sem dúvida, uma das coleções mais apetrechadas de instrumentos de física da Europa no século XVIII. A parte experimental nas aulas de física em Coimbra, pela mão de Dalabella, mereceu destaque do reitor da universidade na época, Francisco de Lemos. Em Coimbra vivia-se um verdadeiro teatro das experiências. Foi esta a expressão do reitor para comunicar a Marquês de Pombal o sucesso do gabinete de física. O cientista realizou várias experiências sobre a lei das interações magnéticas na Universidade de Coimbra e os resultados foram prontamente comunicados à Academia das Ciências de Lisboa. Uma das obras mais emblemáticas de Dalabella é o Compêndio de Física Experimental, em 3 volumes, publicado no final do século XVIII. Apesar da área de trabalho por excelência ter sido a física, realizou vários estudos sobre a agricultura, nomeadamente a produção de azeite e a cultura da oliveira em Portugal, e publicou também um manual sobre para-raios. Primava por ser um homem dos 7 ofícios. Não é por isso de estranhar que o nome de Dalabella apareça também ligado ao primeiro projeto do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, onde foi professor até 1790. Este é o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e também o apoio do FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Recordamos agora um momento em que a ciência, ou melhor, o uso incorreto da ciência, levou à devastação de duas cidades japonesas. Em agosto de 1945, os Estados Unidos da América lançavam sobre Nagasaki e Hiroshima bombas atômicas. O elemento-chave para que a bomba atômica fosse criada foi a descoberta do plutónio, um derivado do urânio. No final dos anos 30 do século passado, o físico Albert Einstein enviou uma carta para o presidente Roosevelt, alertando para as potencialidades da cisão do urânio. A descoberta podia conduzir à criação de uma arma explosiva muito poderosa, já que durante a cisão do urânio há uma libertação muito grande de calor e de radiação. A chamada radiação gama é uma das formas mais letais conhecida pelo homem. Depois de ponderado pelo governo, em 1942, foi lançado o projeto Manhattan, uma operação ultrasecreta coordenada por Leslie Groves. No Novo México, sob a orientação do físico Julius Robert Oppenheimer, a equipa desenhou e construiu as primeiras bombas atômicas à base de urânio e do experimental plutónio. A primeira bomba atômica ficou conhecida como Trinity e foi detonada no deserto do Novo México na madrugada de 16 de julho de 1945. A bomba foi colocada numa gigantesca estrutura de aço com 6 metros de comprimento e 200 toneladas. Os resultados foram surpreendentes. No dia 6 de agosto era lançada em Nagasaki a Fat Man, uma bomba atômica mais pequena que a Trinity, mas igualmente potente. A bomba consistia numa esfera oca de plutónio envolvida por camadas de explosivos de ação lenta e rápida. A energia libertada era equivalente a cerca de 20 toneladas de trinitrotolueno, mais conhecido por TNT. Os detonadores acionaram as cargas explosivas, que produziram uma onda de choque simétrica que fez com que a esfera entrasse em colapso, provocando uma explosão nuclear. A chave para a detonação foram os explosivos que queimavam a ritmos diferentes. Desta forma, as ondas de choque atingiram a esfera de plutónio de uma maneira semelhante à de uma lente, focando raios de luz. 3 dias depois, os Estados Unidos lançaram sobre Hiroshima o engenho Little Boy. A segunda bomba atômica continha duas massas de urânio que, ao atingirem um determinado ponto, eram lançadas uma contra a outra para desencadear a explosão. O resultado foi devastador para as cidades japonesas de Nagasaki e Hiroshima, mas representou uma vitória para os Estados Unidos, que colocaram fim à Segunda Guerra Mundial. Vamos agora conhecer Pedro e Marco, dois jovens empreendedores que deram corpo à Gistri, uma empresa de sistemas de informação geográfica, floresta, turismo de natureza e ambiente. A Gistri é uma jovem empresa de prestação de serviços de consultadoria e formação, uma empresa que nasceu em Vila Real, na incubadora de empresas da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O Marco não está presente na próxima conversa que vamos escutar. Vai falar o Pedro Ferreira pelos dois e em nome da Gistri. Antes de mais, convém conhecer o Pedro. Pedro Ferreira é um jovem vilarrealense, jovem, já não muito jovem. Não, mas sou natural cá do concelho, aqui de uma aldeia, até da freguesia onde o campo está instalado, aqui de Folhadela. Os meus estudos foram todos cá, na cidade, o básico, o secundário, etc. E a formação superior também foi aqui na UTAD, onde me formei em Engenharia Florestal em 2002. Salvo erro. Na Universidade de Trás-os-Montes, concluída a licenciatura, surgiram uns pequenos trabalhos na área da fotointerpretação. Um ano depois, começaram os serviços em associações florestais fora do concelho, até que Pedro Ferreira regressa à UTAD para participar num projeto alargado de ordenamento florestal em diversas regiões, enquanto fazia o mestrado em sistemas de informação geográfica. A esse seguiram-se outros projetos e estava assim dado o tiro de partida para iniciar, juntamente com o colega Marco, uma atividade empresarial no âmbito dos SIG. A Gistri nasceu em 2010. Não tenho expectativas de ficar milionário de um dia para o outro, trabalhar dia a dia e fazer o melhor possível. Porque havia também necessidade, digamos, era uma valência que, onde não havia grande concorrência ou grande oferta nesta região. Exatamente, pronto. A Gistri é uma empresa dedicada aos sistemas de informação geográfica, fundamentalmente, pronto. Também, nós dois somos formados nas ciências florestais e trabalhamos também na área florestal. Mas o SIG é a área que a gente gosta de fazer e de atuar. E na nossa região interior não há concorrência. Há empresas que fazem alguns mapas, mas não fazem SIG, não fazem análise dos dados em SIG. E nós temos essa valência e temos essa aptidão e temos principalmente esse gosto. E nós olhamos para a informação geográfica e sabemos tratá-la. Temos a concorrência que está nos centros urbanos de grande dimensão, Lisboa, Porto, etc. E trabalham lá. De vez em quando vêm fazer incursões ao interior. Mas nós já cá estamos e nós queremos atuar a partir daqui, criar a nossa riqueza aqui, porque senão passa-se um pouco, é análogo àquilo de formar pessoas cá para ir para o estrangeiro. Não, nós fomos formados cá, somos pessoas de cá e queremos criar riqueza cá. Portanto, também era importante que as pessoas investissem em nós, para podermos dinamizar também, ajudar a dinamizar o interior. Nós não queremos sair de Vila Real. Foi um pressuposto que nós marcamos, que é para não sair daqui, criar a riqueza cá, estarmos com as pessoas de cá. Com o tempo, a empresa está a ficar consolidada. O trabalho não tem faltado, mesmo olhando para trás e para estes tempos mais conturbados economicamente. Aqui, neste ponto, surgem inevitavelmente referências à incubadora de empresas ou ao ninho de empresas que funciona na UTAD e que foi essencial no início deste percurso profissional. A mais-valia foi que deu condições à Gistri para poder solidificar a empresa, no sentido em que, ao diminuir os custos associados à manutenção, neste caso porque a criação da empresa foi feita com o nosso dinheiro, não é? Mas a manutenção, manter uma empresa custa o aluguer de um espaço, a renda de um espaço, as comunicações, os consumíveis, etc. A incubadora acaba por nos suavizar esses mesmos custos. E ao suavizar esses custos, permite-nos também que a gente, por um lado, solidifique os nossos recursos financeiros para poderem, por exemplo, ser alocados para a aquisição de material que nos faz falta. Por exemplo, nós compramos um GPS, não é topo de gama, mas é um GPS que para a nossa atividade e para a grande maioria das situações é espetacular. Compramos agora um computador que vai ser um servidor para podermos potenciar negócio, por exemplo, para criar páginas de web, páginas de internet dedicadas à disponibilização de dados de SIG, por exemplo, para as câmaras municipais, para disponibilizar os PDMs, por exemplo, pode ser interessante, e outras empresas que queiram ver o seu negócio associado à informação geográfica. Compras material para avaliação de pavimentos florestais. Pronto, podemos dedicar aquele custo à rentabilização da empresa. Que conselho é que dava aos jovens que neste momento estão a ouvir a nossa conversa, têm também uma ideia que gostavam de ver potenciada em negócio? Que conselho que dava? Essencialmente para pensarem muito bem e avaliarem quanto é que custa pôr aquilo no mercado e se o retorno que vão ter naquela ideia se compensa esse custo. A ideia, pronto, é aquilo que se fala do empreendedorismo. Pode ser uma ideia que já exista e ser melhorada. Ou pode ser um produto novo. Mas há que pensar muito bem no custo-benefício. E o custo, se tem capital próprio, se é preciso arranjar financiamento, e quem vai financiar são os pais, se é o banco, se for o banco, qual é a taxa de juros, etc, etc, etc. É preciso pensar muito nestes pormenores, não é só ter a ideia. A ideia pode ser muito boa, mas depois concretizá-la é que é complicado. E nós tínhamos a ideia de criar a empresa, a Gistri, mas tivemos que esperar pela altura, e neste caso foi um projeto que nos financiou e permitiu manter naquele primeiro instante e a partir daí foi gerar negócio atrás de negócio. Pedro Ferreira tem 34 anos, é um engenheiro florestal formado na UTAD. Ele é um dos sócios da Gistri, empresa de sistemas de informação geográfica em Vila Real. A artrite reumatoide precisa de maior atenção nos cuidados primários. Um estudo desenvolvido em Portugal concluiu que é preciso melhorar o diagnóstico da doença, a começar logo nos médicos de família. Este estudo, de análise qualitativa, verificou que os problemas principais no âmbito da artrite reumatoide são a acessibilidade aos cuidados primários, o diagnóstico e a referenciação dos doentes para a reumatologia. De acordo com o estudo, que passou por entrevistas a médicos de clínica geral, especialistas e administradores hospitalares, os poucos médicos de família em áreas rurais e o desconhecimento da população em geral sobre a artrite reumatoide condicionam o acesso ao tratamento. Esta doença reumática, de natureza inflamatória, afeta cerca de 40 mil portugueses e 2 milhões de europeus. Atinge maioritariamente o sexo feminino, sendo que 4 em 5 doentes são mulheres. A felicidade e o sentido da vida foram objeto de estudo. Os trabalhadores portugueses sentem-se cada vez menos recompensados e reconhecidos, segundo um estudo que registra uma degradação do envolvimento das pessoas no trabalho e identifica riscos graves de falta de energia, sobrecarga e exaustão. O estudo foi promovido pela Associação Portuguesa de Psicologia da Saúde Ocupacional e analisou quase 34 mil casos entre 2010 e 2013. As conclusões referem também que o trabalho é cada vez mais encarado apenas como forma de obter um rendimento no final do mês. Segundo dados do estudo, que avalia os riscos psicossociais em empresas portuguesas, 73% dos trabalhadores sentem que o esforço não é recompensado pelo salário nem reconhecido pelas chefias e colegas. 86% dos trabalhadores apresentam risco elevado de perda de energia e 79% de falta de rigor. João Paulo Pereira, presidente da Associação Portuguesa de Psicologia da Saúde Ocupacional, afirma que as pessoas consideram que as recompensas que vão recebendo pela atividade laboral não equilibram o esforço que fazem. Por tudo isto, segundo este investigador, os trabalhadores apresentam elevados riscos de fadiga, exaustão e complicações emocionais como esgotamento. Por setores, destacam-se os riscos acrescidos entre os profissionais da saúde e da educação. A mudança de filosofia e das normas tradicionais do mercado de trabalho, a menor estabilidade social e as pressões como o aumento do horário laboral são apontadas como algumas das causas que influenciam o envolvimento das pessoas no trabalho. O recrutamento de trabalho temporário cresceu 13% em 2013. Lisboa concentra 71% das contratações. São dados da chamada Page Personal, da consultora Page Group, que realizou o levantamento sobre a evolução das contratações de trabalho temporário ao longo de 2013. O estudo revela também que o trabalho temporário especializado cresceu 18%, com o setor de logística a liderar este tipo de recrutamento, sendo responsável por 23% das contratações, logo seguido dos serviços, com 20%, e do setor financeiro, com 17%. Relativamente à faixa salarial, 45% dos contratados recebem uma remuneração entre os 20 e os 28 mil euros brutos anuais. E quanto a perfis, destaca-se o de controller, de gestão financeira, ao provar ser um dos melhores remunerados, com um salário médio anual de 25 a 33 mil euros. Esta função representou 13% dos processos de trabalho temporário especializado. Portugal já exporta o jogo Vem Aí a Troika, o jogo de tabuleiro cujo objetivo é criar uma teia de influências, vencer eleições e colocar o máximo de dinheiro possível em paraísos fiscais, mais conhecidos como offshores, já chegou a países como a Espanha e a Grécia. Criado pela portuguesa Tabletip Games, o jogo chegou à Espanha numa primeira edição de 3 mil exemplares e à Grécia com números semelhantes, prevendo a empresa nacional mais edições a curto prazo e antevendo um sucesso igual ao que aconteceu em Portugal. Trata-se de uma obra de ficção passada em países chamados Espanistã e Angeladistan, onde existem líderes corruptos e incompetentes, interesses financeiros obscuros e grupos de influência que se estão nas tintas para o país, provocando a bancarrota do Estado e a vinda da Troika. A empresa avisa claramente que qualquer semelhança com factos, entidades ou pessoas reais é mera coincidência. O jogo é, no fundo, uma sátira da dinâmica de poder, pressão e influência que dominam a vida de uma sociedade democrática. Cada jogador representa um mais ou menos obscuro grupo de interesses que, através da manipulação política, social e económica, tenta ganhar poder, votos e dinheiro. Na reta final desta emissão de Ciência em Sintonia, recuperamos um momento da ciência bem recente. A 14 de outubro de 2012, o austríaco Felix Baumgartner saltou da estratosfera e tornou-se o primeiro homem a quebrar a barreira do som em queda livre. O austríaco saltou a quase 40 mil metros de altitude em direção ao deserto do Novo México, nos Estados Unidos da América. Atingiu a velocidade máxima de 1.357 km por hora. Félix saltou de uma cápsula criada para o efeito, uma cápsula que foi levada por um balão até à estratosfera. A subida demorou 2 horas e meia, mas bem mais rápida foi a descida. O austríaco tocou o solo 4 minutos e 20 segundos depois de ter saltado. Este feito foi para Felix Baumgartner a chegada à Lua desta nova geração e valeu-lhe a entrada direta no livro do Guinness, o livro dos recordes. Agora está na hora de correr esta cortina sobre a janela virada para o mundo científico, representado no Ciência em Sintonia. Temos de ficar por aqui. Havemos de voltar com outras temáticas e outras descobertas e investigações da ciência que se faz em Portugal. Foi mais uma emissão de Ciência em Sintonia com produção PGM, Projetos Globais de Média. Este é um programa da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro com o apoio Ciência Viva e FEDER.